S3, nossa, já estão enviando. Agora a torre 198, décima, meia dúzia. 26, obrigado. Compose. Obrigado. Três, oito, nove, andação, LS. 3891, bom dia, continua a aproximação, reporta quando o visual com o campo embaixo travado, tá 3891. Gente, poderia confirmar as condições do campo da presente? Estão 3891, não chove, pista no zero, úmida, tá 3891. Obrigado. Tango Lima, X-Ray, X-Ray, autorizado ingresso via Juliette, contorno ao pátio 1, reporta na Taxway Lima, Papa Tango Lima, X-Ray, X-Ray. Trip 5317 autorizado, portão 03, chama táxi. Gol 1896, falei para o possível estacionamento. Sente, o gol 1896, número 2 no setor, aguardando. Aguardo. 9 stop, TAN 3. 9, 381. Sente, TAN 3891, já baixou e travou? Acima. 3891, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Teve posto, 3891. Gol no 606, pushback saneamento no 5. Sente, gol no 606, coordena com a equipe de pátio após a passagem do Learjet a retaguarda, iniciando 05, chama táxi. Após a passagem do Learjet, iniciando 05, gol no 606. Lima X-Ray, X-Ray, autorizado ingresso, Lima, Mike, chama na Quebec para o cruzamento da 1735. Voo no 606, confirmando, está livre, chama táxi. Chama na táxi, voo no 606. Somador 3537 para o táxi, está com 69 a bordo, 4 horas, alterna São Luís. Oi, mano. Autorizado direita via Índio, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10, 18, o trip 5317. Direita, Índia, chama pronto decolagem, 5317. Agora eu vou no 606. Prossiga. Chegaram mais algumas bagagens antes de abrir o porão, chama novamente para o push. Ciente, gol no 606, chama pronto. Então, 3891 no solo ao 57, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso da Taxi Juliette. Então, 3891. Via Alfa, reporta para ingresso da Juliette, tá? Gol 1896, livre o pushback, acionamento, chama táxi. Livre push, chama táxi, no 898. Oi, boa noite, gol no 994, paciente da Delta, autorização Maceió. Maceió 350 já aprovado, só um minuto para cópia, gol 1994. Torre 35317, pronto para espera. Ciente o trip 5317, o vento variável com 02 nós, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. Alinha e decola 1-0, 5317. Doutor Gol no 606, pronto para o saque, para o pushback acionamento. Ciente autorizado, Gol no 606, chama pronto para o táxi, portão 05. Camarada. Sapatango Lima, X-Ray, X-Ray, ingressa à esquerda na Quebec, está autorizado o cruzamento da 1735 até o Pátio 5, Hangar Aerostar Lima, X-Ray, X-Ray. Gol no 994, cópia. Pronto, cópia, Gol no 994. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, até Orago, após o direto, decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, com transição Aru, o controle 120, decimal 8, aciona 5173, Gol no 994. Autorizado nível 350 para Maceió, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió, decola da 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Aru, 1208, é o controle 5173, transponder, Gol no 994. Direto na Juliette, 300 no avião. Correto, 5173, chama pronto, Gol no 994. O TAN 3891, observe o Boeing da Gol que está ingressando no pátio 3 agora à sua esquerda. Após o mesmo ingressar no pátio 3, ingressa Juliette até remota 1 no 3. Sente, venceu a Gol após Juliette 13, TAN 3891. Salvador 17, 14, pushback, acionamento 1-2. Sente, o número 2 no setor aguardando, Gol no 7, 1-4. Guarda, 7, 1-4. Trip 5317 confirmando, está livre a decolagem, o vento variável com 02 nós. Sente, edição, Trip 5317. Taxi 1896 com 125 a bordo. Alternando Fortaleza 3 horas. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 1-0, chama pronto para decolagem. O ajuste 1-0 no 8. O Gol no 896. Via Índia, quando espera chama pronto, confirme 2-1-8-9-6. Trip 5317, decola o 01 no controle agora em 120, decimal 8. Tem um bom voo. Casa 08, casa. Torre Salvador, Gol no 606, para o táxi, alterna Fortaleza, 4 horas e 31 de autonomia, 109 é o PLD. Ciente, Gol no 606, autorizado táxi em frente, segunda à direita via Índia no ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste 10 no 8. Autorizado, segunda direita, não pode esperar da 1-0, chama da pronto, Gol no 606. Pode esperar, Gol no 896. Gol no 896, alinha e mantém, cabeceira 1-0. Alinha e mantém, Gol no 1-0. Gol 17-14, coordena com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, iniciando 02 e chama táxi. Voz ouvindo a companhia, manda para o táxi. Gol 1896, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 170 graus com 05 nós. Decolagem no zero, gol 606, no ponto 0010, pronto. Sente o gol no 606, alinhar e manter após a rolagem do Boeing. Alinhar e manter no 606. Y-537, conforme as instruções do Centro Recife, está autorizado direto prova, porém restrito ao nível de voo 3620. 7360, direto prova, muito obrigado e até amanhã. Aguarda a transferência. A sua escuta. Gol 1896, decola 04, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Carlos. Controle, gol 1896. Gol 1896, contato radar na decolagem, subo para o nível 370 na saída Puca Transição Caju. 370 Puca Aracaju, 3152. São 3152. Mais 5 minutos, estarei pronto para a partida novamente. Confirme a autorização, está válida ainda para Maceió, por favor. Afirmativo, para 4:20 Zulu, está válida ainda. Obrigado. Salvador, 1794, está pronto para o táxi. Com 2 horas e 15, 132 a bordo, alterna Recife. Sente gol no 714, direita via Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 8. Era direita, ponto de espera da 10, reportada pronto, 7 no 4. O 1896, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao nível de voo 350, conteja. 350 restrito, gol no 896. pronto, ponte 0910 no 714. 1714, alinhar e manter, cabeceira 10. Ali manter 10 no 714. Gol no 606, decola aos 08, controle agora em 120, décima 8, tem um bom voo. 208, grato, bom trabalho. Salvador, boa noite, gol no 606, decolada 10. Gol no 606, contato radar na decolagem, sul para nível 390 na saída Puca, transição Zipá. 390, Puca Zipá, gol no 606. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, alterna 2085, 5317. Agora sim, até amanhã. Agora sim, bom voo. Gol no 714, livre decolagem da 10, vento 150 graus com 03 nós. Livre decolagem da 10, 714. Uno 994 para posicionamento na Uno. Autorizado, gol 994, chama pronto para o táxi. Autorizado para o táxi, gol 994. Gol 1714, decola os 10, controle agora 120, décima 8, bom voo. 308, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 714, Fuca, 1600. Gol no 714, boa noite, contato radar na decolagem, sou para o nível 230 na saída Fuca. Fuca 230, no 714. Voo 1896, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Centro 2545, alterna 2685. Voo 1896. Gol 1606, conforme instruções do centro Recife, restrito ao nível de voo 350. No caso de falha de comunicações, nível 350 será o final. Gente, restrito 350, em caso de falha final, gol 1606. Correto. Voo 1606, chama agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, voo 1606. Mata 09. Autorizado, TAM 3152, chama táxi. Chamada para o táxi, TAM 3152. Táxi com 1994, está com 137 POP, autonomia de 2 horas e 38, aterrando Salvador. Autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, um ajuste 10, 18, gol 1994. 2018 autorizado, primeira Índia, no ponto de espera, reportarei gol 1994. Gol 1714, chama agora o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, boa noite. Boa. Espera, pronto, gol no 994. Gol no 994, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, gol no 994. 994, decola os 20, controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, Gol 994, meu bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Gol 994. Gol 994, bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 350 na saída Puca, transição Caju. Puca, Caju, 350, Gol 994. Para o táxi, Santana 3152, POB de 148, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Aracaju. Autorizado em frente, segunda à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10 no 8, Santana 3152. Direto pela segunda na Índia, chamará no ponto de espera, Santana 3152.